Vamos abrir a Bíblia, lá no segundo livro das Crônicas. É um livro que pessoas escreveram a respeito dos reis, mas é o livro de Crônicas. Era sobre como viveram alguns reis de Israel. Em especial, esse segundo livro de Crônicas trata de como viveu Salomão. E eu te convido a abrir no capítulo 1 do segundo livro de Crônicas. Vamos ler os primeiros versículos de 1 a 13. Tem muita coisa linda aqui dentro. Desde ontem, tive um bom período ontem buscando a presença de Deus em cima dessa palavra. E hoje, novamente, tive um bom período buscando nessa palavra. Aprendi muito. E eu queria abençoar os irmãos com o que eu recebi de Deus. Estão prontos, irmãos? Vamos lá, diz assim. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. E o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava num lugar chamado Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos, 1000 bois, entendam assim, que foram queimados diante de Deus. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não me pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá rei igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Irmãos, todas as pessoas querem bênçãos, vocês sabiam? Todos, inclusive nós. E a palavra de Deus nos manda pedir ao Senhor e que nós ganharíamos as coisas do Senhor. Mas antes de pedir, tem que haver uma preparação dentro do nosso coração, não do que pedir, por essa palavra que estamos vendo. Salomão tinha nesses dias aqui em torno de 20 anos de idade. Era um moço jovem. Quem aqui está na faixa dos 20? 19 a 21 aí. Quem está na faixa dos 20? Me faz um sinalzinho. Olha aí, ó. Imagina vocês, Deus aparecer e dizer assim: pede-me o que queres e eu vou te dar. O que é que um jovem de 20 anos vai pedir a Deus? Bom, se ele não tem namorada, eu acho que era uma das coisas que estaria quase na cabeça da lista. Acho eu, né? Quem é bem casado aí sabe que é uma bênção ser casado, não é? Amém, ó, quantos amém aí? Mas o que mais um jovem de 20 anos pediria a Deus? Ah, Deus, o meu futuro profissional. Ah, é um bom pedido. O que mais um jovem de 20 anos pediria a Deus? Ah, Deus, um dia eu quero ter uma vida estável financeiramente. Não preciso ser rico, Deus, mas eu quero estar tranquilo. Tá bom? O que mais alguém de 20 anos pediria a Deus? Ah, Senhor, nunca deixa eu ter doenças graves. Me ajuda a ter saúde. Ah, e mais uma coisinha, Senhor. Me dá uma longa vida. E mais uma coisinha, Senhor. Toda pessoa que vir contra mim, derruba elas, ó Deus. Você viu? Salomão podia pedir a Deus qualquer dessas coisas. No entanto, ele não pediu nenhuma dessas que eu acabei de citar. Ele pediu para o Senhor sabedoria e pediu conhecimento. Alguns também dizem discernimento, saber o que é o certo e distinguir do errado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, escute o que eu vou te dizer, sabe fazer pedidos a Deus. Pela sua oração, Deus sabe como é o seu coração. Se você é daquelas pessoas que só pensa em si, só faz orações que não saem de 1,5 metros da tua volta. O Senhor conhece o nosso coração pelas nossas orações. Mas aqui temos um moço agora, 20 anos. O pai tinha acabado de morrer, o pai tinha sido o maior rei de Israel. Um homem que andou com Deus de uma maneira diferenciada de todas as outras pessoas. Um homem que teve seus problemas, Davi, sim. Mas um homem que a Bíblia chegou a dizer que ele tinha um coração parecido com o de Deus. E um coração semelhante ao de Deus não é um coração que nunca errou, irmãos. É um coração que quando percebe estar errado, imediatamente recua e pede, Senhor, misericórdia, e realinha o seu caminho. Agora vem o filho, e vamos dizer assim, filho de um homem riquíssimo que deixou uma herança fantástica para Salomão. E ele tem uma tarefa pela frente. Salomão tem uma tarefa dificílima, e qual é? Dar continuidade ao reino do pai dele. Você sabe que substituir alguém que foi fracassado em qualquer área, é fácil substituir um fracassado. Mas substituir um bem-sucedido, é difícil. E aqui tem um moço substituindo um pai super bem-sucedido. Estava ali. Mas tinha uma coisa mais do que substituir o pai. E essa muito difícil, tanto quanto ou mais difícil. Deus tinha delegado para Salomão construir o templo. Davi deixou o material pronto, ouro, deixou muita prata. A Bíblia chega a dizer que tinha tanta prata em Jerusalém como as pedras das ruas. Ouro em abundância incontável. Madeira vinda do Líbano, ciprestes, tudo que é madeira boa, construtores, tudo isso Davi foi planejando para o seu filho. Mas construir o templo, irmãos, talvez a gente está logo pensando, bom, mas se tinha tudo isto e tinha gerentes da obra, ele era um moço, ele nem entendia de obra. É verdade, não entendia de obra. Mas construir o templo é muito mais do que fazer uma obra. Era construir um lugar para a presença de Deus. O templo, como o tabernáculo que era móvel lá pelo deserto, agora eles já estavam numa terra fixos. Era construir um lugar para Deus vir habitar. E aí tem que ter um coração também diferenciado das pessoas comuns. E esse homem, quando ele está diante desse imenso desafio, a primeira coisa que ele faz, a tenda, aquela tenda que passou 40 anos no deserto, essa tenda neste momento estava armada a 10 quilômetros de Jerusalém, num lugar chamado Gibeão. Ele estava com esse desafio. A primeira coisa que ele foi, eu vou lá na tenda. Tenda diante da qual estiveram Arão, era o sacerdote. Mais de 400 anos atrás, Arão ministrou nessa tenda. Lá teve Davi, lá teve Josué, lá teve Samuel, lá teve esses heróis da fé. E agora tem um moço que vai começar diante de Deus a construir algo para atrair a presença de Deus. Primeira coisa que ele faz, ele pega todos os líderes de Israel, os príncipes, governadores e também os chefes de família. Diz, todos vamos para Gibeão. E lá estava o altar de bronze, diz aqui. Um altar que não era grande, apenas 2,5 metros por 2,5. Relativamente pequeno. Lá Salomão sacrificou holocaustos. Holocausto quer dizer uma oferta que o ofertante não podia comer nada. Tinha outras ofertas que podia, mas essa não. Toda era consagrada a Deus. Holocausto significava consagração absoluta para Deus. 1.000 bois. Tinha que queimar o animal. Parte do sangue era derramado ali em volta do altar. 1.000 bois, quantos litros de sangue tem um boi? Alguém sabe me dizer? Acho que eu já ouvi falar alguma coisa uma vez, 30, 40 litros. Alguém já foi matador de boi aí? Ninguém? Digamos que um boi tenha 30 litros de sangue. 1.000 bois, 30 mil litros. Precisa 2 carretas tanque, mais ou menos? É isso aí? Já tem de uma para 30 mil litros? Uma cheinha de sangue. Estava ali esse homem, por amar a Deus, diz, Deus, eu quero começar esse ministério, eu quero começar esse trabalho com uma consagração total. Alguém diria, 1.000 bois que foram jogados fora, que desperdício! Vocês estão começando, irmãos, a entender uma coisa? Para quem Deus diz, pede-me o que queres? Para quem? Não é para qualquer um. Mas para aqueles que estão nesse nível de entrega, ou chamo isso de um nível de consagração, ele vai buscar a Deus. Que moço fantástico esse Salomão. Mas tinha uma coisa, não sei se vocês perceberam, na leitura já aparece, no verso... ali no verso 4, mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. O altar estava em Gibeão, mas aquela arca que significava a presença de Deus, que Davi, uns capítulos atrás, lá do primeiro livro de Crônicas, o Davi já tinha levado essa arca, inclusive quando ele levou a arca a primeira vez, e Deus matou os homens que estavam levando, porque pegaram na arca de modo indevido. Depois Davi então fez as coisas certinhas, se preparou, pegou sacerdotes para levar a arca, e ele entrou dançando em Jerusalém, e levou a arca, ele estava felicíssimo. E aí a mulher do Davi, até ela assim diz, mas que vergonha, tu um homem, vamos dizer assim, um homem de compostura, um homem, tu és o rei, tu és isto, tu és aquilo, te portando como qualquer vadio. E aquela mulher, por ter dito isso, dito para o próprio marido, essa repreensão, porque ela não entendeu o que estava no coração do Davi naquele momento, a felicidade de levar a arca para Jerusalém, aquela mulher, esposa de Davi, nunca pôde ter filhos, foi amaldiçoada com esterilidade. A arca está em Jerusalém, o altar está em Gibeão. Eu, pessoalmente, a primeira vez que me dei conta desse fato, talvez vocês que estão ouvindo, também é a primeira vez que estão dando, duas peças, arca e altar, duas peças do lugar de adoração estão em lugares distintos, separados. Salomão começa onde? Buscando a Deus no altar de bronze, que era um altar, obrigado, que era um altar do sacrifício, o altar do derramamento de sangue, o altar da consagração total do ofertante. Ele começa ali. Aonde começa a nossa vida com Deus? Sabe aonde? Na cruz. Na obra que Jesus fez na cruz. Ali começa a tua vida. Quando tu te converte para Jesus. Ali começa a tua vida. Agora, ele esteve lá com todo Israel. Ele vai para Jerusalém. E lá no livro de Reis, que narra a mesma história de Crônicas, lá diz que ele veio com esse pessoal todo e adorou diante da arca. Adoração de entrega total. Adoração diante da arca agora significava receber a presença e a glória de Deus sobre ele. Tu quer receber alguma coisa de Deus? Vai ter que começar pelo sacrifício. Pela tua entrega. Não tem outro jeito. Vivemos um tempo em que parece que tudo é para ser muito fácil. Tudo muito instantâneo. E nós clicamos um botão ali e aquilo demora 10 segundos. E nós dizemos, mas como está demorada essa internet? Eu não uso tanto. Mas eu gostaria que fosse muito mais rápido. Eu gosto de clicar e está pronto. Você não gosta também da internet assim? Não é pecado dizer que gosta, viu? Pode concordar comigo. Que as coisas sejam rápidas. Mas com Deus, não dá para só clicar. Ou o pastor desce aqui, eu te abençoo, recebe, pum, parece que ele recebeu um tiro. Amém, se Deus quiser fazer assim, até faz. Mas o normal de Deus é ver o nosso coração e o nosso nível de consagração. Depois que tu saiu do altar, do sacrifício e da entrega, vais para diante da arca. E aí que a presença de Deus também diz, agora Senhor, agora eu estou pronto para receber o que o Senhor tem para me dar. Agora esse moço estava pronto para governar Israel. E ele pediu, quando ele terminou de fazer o sacrifício, naquela noite ele estava dormindo. E lá em Reis também diz que o Senhor apareceu para ele em sonho. O Senhor chegou em Salomão em sonho. E aí disse, Salomão, o que você quer, você pode me pedir. Ele não pediu nada para ele, vocês viram, irmãos? Ele pediu sabedoria, pediu conhecimento para governar esse imenso rebanho do Senhor que era como o pó da terra, ele disse. Você já pensou, pais, quantos de nós oramos, Senhor, abençoa meus filhos, ajuda eles a terem uma boa profissão, uma vida mais tranquila financeiramente. Quantos de nós, pais, oramos assim e devemos orar? Mas nós devíamos orar, Senhor, inclina o coração do meu filho tanto para ti, Senhor, que jamais ele te troque por nada. Ou nós mesmos. Senhor, inclina meu coração, mas o Senhor não vai inclinar a força, o Senhor percebe quando está dentro de nós essas coisas. Na Bíblia, eu citei outro dia aqui, tinha um profeta, um homem que até Deus falava com ele. Era um indivíduo chamado Balaão. E quando alguém apareceu com dinheiro para ele, ele consultou a Deus e Deus disse, não te mete com essa gente, não vai com eles. Aquele pessoal foi, voltou da sua terra, voltou a Balaão a segunda vez, voltaram com mais dinheiro e aí aquele Balaão disse, espere um pouquinho, eu vou consultar a Deus de novo. E aí Deus disse, vai e faz. Deus não mudou de opinião, irmãos, mas Deus viu a inclinação daquele coração. E aí eu quero dizer uma coisa, cuide muito para que lado está indo o teu coração, os teus desejos interiores. Cuide muito, porque se Deus já te deu uma direção, por exemplo, não faz algo, e você diz, ah, mas eu vou falar com Deus de novo para ver. Ah, eu acho que Deus vai dizer, agora faz. Mas faz para a tua própria destruição. Se Deus já tem falado, irmãos, cuide. Aqui está Salomão pedindo. Me ajuda a continuar o reino do meu pai. Que não era meramente o reino do pai. Sabe o que que Davi tinha implantado na terra? O reino de Deus. O reino de Deus, o governo de Deus naquele lugar. Salomão, ele estava pedindo, me ajuda então, Senhor, a continuar cuidando não do reino do meu pai, mas do teu reino, Senhor. Dos teus interesses. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a construir. Ah, é um prédio, sim, um prédio fantástico, lindíssimo, todo coberto de ouro. Caríssimo. Ali estava ele. Mas na verdade era muito mais que ouro, muito mais que cedros do Líbano, muito mais do que prata, muito mais que bronze, muito mais do que tudo. Era o lugar da habitação de Deus. Quer preparar isso? Você quer preparar um lugar para Deus morar? Não sei se você já se perguntou alguma vez, será que Deus se sente bem dentro da minha casa? Você já se perguntou alguma vez, na sua casa? Será que Deus se sente bem lá? Igrejas precisam se perguntar, igrejas inteiras, denominações, será que Deus se sente bem da maneira que temos vivido a fé? Ou o relacionamento com Ele? Será que Deus se sente bem, irmãos que têm empresas? Irmãos que são funcionários, será que Deus se sente bem da maneira que tu é funcionário? Pense essas coisas. E te determine, Deus, eu vou passar diante do teu altar do sacrifício. Eu vou diante da arca, Senhor. E vou te buscar para te honrar. Agora aqui tem um segredo. Quando você busca a Deus de todo o teu coração. Você busca os interesses de Deus. Ele pediu isso aqui tudo para cuidar da obra de Deus. Que foi que Deus deu para ele, como dizemos, de inhapa, de a mais. O que que Deus deu a mais para ele? Honra, bens, riquezas. Ele não pediu isso, mas Deus deu. O Senhor Jesus, de certa maneira, falou isso no Novo Testamento. Os discípulos estavam muito preocupados com o que comer, beber, com o que se vestir. E o Senhor disse para eles, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Foi o Senhor quem disse. Foi o Espírito Santo que fez que esse verso estivesse lá em Mateus capítulo 6. Foi o Espírito Santo que fez que estivesse lá registrado. Pede-me o que queres que eu te dê. Sabe, parece que essa pergunta é uma pergunta muito simples e ela é muito difícil. Porque no pedido de Salomão, o próprio Salomão ia revelar o que estava no seu coração. Se ele pedisse só coisas materiais, Deus poderia dar e provavelmente daria. Mas seria um reino só coisas materiais. Ele faz um pedido espiritual. Nós, irmãos, podemos e devemos pedir coisas materiais. Pode sim. Mas eu quero trazer este entendimento maior para a igreja toda, de fazer pedidos espirituais. Porque o material vem a reboque, vem atrás, vem junto. Eu te convido, mais que convido, eu te desafio a colocar Deus acima de tudo mesmo. E me diga a resposta daqui a um tempo. Eu já sei a resposta. Talvez, se você ainda não sabe, mas vai saber a resposta. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Esse moço pôs o Senhor em primeiro lugar. Deus sondou o coração dele com aquela pergunta. E ele se tornou um vitorioso. Construiu o templo. Foi um dos maiores reis que houve em Israel. Mais tarde, ele até se desviou. Mas isso é assunto para uma outra pregação. Esse aqui é o início. Eu acho que com 20 anos, e com uma tarefa dessas toda pela frente, substituir um super pai, construir o lugar da presença de Deus, isso é demais para um homem. Parece que estava acima do limite. Mas ele venceu essa primeira etapa. Ele venceu. Porque aonde ele começou a arrumar o reino, a dar continuidade ao que o pai fizera, aonde que ele diz lá numa montanha chamada Gibeão, que simplesmente significa colina, lugar alto. Tu quer começar alguma coisa na tua vida? Ou quer dar continuidade a algo da tua vida? Comece no lugar alto. Entenderam? Comece no lugar alto. Significa a presença de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Passe meia hora, uma hora, duas horas com Deus por dia, três horas, quanto você quiser. Só sei que quanto mais você passar com Deus, mais vai acontecer na tua vida. Jejua. Quero aproveitar, falando de sacrifício, jejue um dia, dois dias, três dias essa semana, pela sua fé. Pela nossa igreja, também nos inclua. Mas jejue, sacrifique seu corpo. Comida é algo prazeroso, não é? Por isso é tão difícil, às vezes, jejuar, porque dá prazer comer. Jejue. Faça jejum de outras coisas, depende do que você gosta. Diz, Senhor, essa semana eu vou me abster e vou consagrar isso a Ti. Mil bois, churrasco, daria isso, hein? A gauchada já pensando em churrasco. E somos nós a gauchada, a maioria que está aqui. Alguém diria como Judas, o dia que aquela mulher, ela derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus. Um ano de serviço valia o perfume. Ela derramou os pés de Jesus e o Judas disse, que desperdício, poderia ter se vendido esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Mentira dele, ele era um enganador, traidor, era tudo de ruim, ele queria porque ele cuidava do caixa, ele era o tesoureiro dos 12, ele queria mais dinheiro no caixa para roubar mais. E ele diria, que desperdício. Talvez alguém diria para Salomão, olha Salomão, aqui tem homens que foram já assessores do teu pai, foram ministros do teu pai, para que esse desperdício todo dia, Gibeão, e sacrificar mil bois? Pega aqui os assessores experientes e eles te ajudam, Salomão. Todos nós vamos lá sacrificar. E depois todos nós voltamos para Jerusalém e vamos diante da arca. E aí Deus abre os céus e diz, Salomão, agora tu estás pronto para pedir. E aí vem um teste difícil que eu já falei. Salomão abre o coração e diz, Deus, tudo que eu quero é capacidade para cuidar do teu povo, para cuidar do teu rebanho, para cuidar da tua obra. Tudo que eu quero é isso. E aí Deus lhe disse, você pode ver aí no verso 11, disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem. Nem tampouco pediste longevidade, muitos anos de vida, mas pediste sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. É teu sabedoria e conhecimento, mas é teu também riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá outro igual. Que coisa! Porque esse moço se consagrou. Deixa eu dizer uma última palavra para crentes mais velhos. Quem aqui tem 15, 20 anos de fé, 30 anos de fé, 40 anos de fé? Uma palavra para vocês, irmãos, ou para nós, que eu me incluo nesses. Cuidado para não levar a tua vida espiritual nas experiências do passado. Entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Os crentes novos, muitos se consagram a Deus. Eles dizem, Deus, eu não sei fazer as coisas. Deus, eu não tenho recursos. Às vezes são crentes pobres financeiramente também. E eles oram e se entregam muito mais do que às vezes um irmão que já, ah, mas Deus, eu já sei como o Senhor vai agir. E liga o piloto automático e vai. Irmãos mais velhos, continue te consagrando, para que nós não precisemos ouvir aquela palavra dita à igreja de Éfeso em Apocalipse: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. A palavra que João usou lá em Apocalipse não foi abandonar, literalmente é que te divorciaste de mim. Essa é a tradução bem certinha. Uma igreja se divorciou de Jesus. Por isso eu tenho contra ti isto, igreja de Éfeso. Essa palavra foi para os irmãos mais velhos, como disse, entre os quais também estou eu. Para os mais jovens, continuem como Salomão. Para os mais velhos, continue como Salomão jovem. Porque o Salomão mais velho deu problema também. Mas isso eu já disse. Hoje deixa de lado. Deus está falando contigo? Eu quero te convidar essa semana para 1, 2, 3, 4, 5 jejuns, quanto você e Deus combinar, para um sacrifício. E por isso eu só digo, é só um convite. Eu não posso e nem faria isso de obrigar ninguém. Não toma café de manhã, não toma água, não come, não almoça. À tardinha entrega o jejum. Faz isso pela tua fé. Pode ser que Deus apareça a ti e diga, agora podes me pedir. Porque te humilhaste, o jejum é um sinal de dependência de Deus. É um sinal de sacrifício corporal também e para aumentar a nossa fé. Esse é um tipo de sacrifício. Pode ser que você e Deus escolham outro. Ah, Deus, eu não vou olhar televisão um mês. Não quero, vou fazer um jejum de televisão. Amém? É você e Deus. Pode ser que você goste muito de filmes, coisas e tal. Consagra para Deus. Outro dia eu falei de... Tem irmãozinho que perde muito tempo na internet, né? Demais, demais. Faz um jejum de internet. De bate-papo, não de trabalho, né? De bate-papo, de... navegar, faz um jejum disso. Você gosta muito, porque não vai como um dos meus filhos, eu tenho 3, agora não vou entregar nenhum, né? Mas um dos meus filhos não gostava de feijão há um tempo atrás. E aí nós propomos um dia um jejum, assim, uma consagração, ou tal, se alguém, olha, de repente um alimento que tu gosta muito, e tu quer abrir mão de um alimento específico. Eu sei de uma irmã aqui da igreja que fez um jejum de 1 ano de doce. Gostava muito de doce e abriu mão. Olha, é um sacrifício de quem gosta muito, né? E aí, então, um dos meus filhos, nós fizemos uma proposta e não gosta de feijão. Chegou em casa, disse, pai e mãe, na mesa, né? Vou fazer uma consagração. Oh, que bênção. O que é? De feijão. Ah, do que tu não gosta. Isso não é sacrifício. Ninguém aqui, digamos que alguém não gosta de que comida aí, de alho, por exemplo, não gosta, não pode nem cheirar alho. E vai, não vai fazer consagração de alho nesse uma semana aí, né, irmãos? De uma coisa que tu gosta muito, que tu ama, que tu quase já não posso viver sem isso. É disso que é para fazer a consagração, não do feijão que não gosta. Irmãos, Deus tem falado contigo nessa noite? Ainda sentado. Fale com o Senhor um pouquinho. Pode baixar sua cabeça para ninguém te atrapalhar. Fale com o Senhor. De repente, alguns aqui não estão conseguindo ler a Bíblia devidamente. Estão muito relapsos. Assume um propósito. Sacrifica minutos e horas do teu dia, que no fundo é para tua própria bênção, mas sacrifica. Alguns não estão conseguindo orar, estão com a mente sempre muito agitada, muito ocupados. Assume um propósito. Para muitos de nós gaúchos, o ano está começando amanhã. Terminou totalmente agora as férias. Então, nesse início de ano, assume algo com Deus. Você que tem uma tarefa muito grande para começar ou dar continuidade, como Salomão, hoje à noite, de repente vai para casa, tira um tempo especial de oração. Ou diz, Deus, essa semana toda eu quero me consagrar das 11 da noite à meia-noite na tua presença. É você e Deus. Quebre a sua rotina. É um momento novo, é uma hora nova. O Senhor atraiu o teu coração, de repente você está dizendo, Deus podia me pedir agora qualquer coisa. Que eu daria. Mas esse sentimento tem que continuar amanhã. Tem que continuar terça, tem que continuar quarta. Deus não pediu nada para Salomão. Salomão espontaneamente sacrificou 1000 bois. De repente você quer fazer até um sacrifício financeiro. Deus, eu quero dar para a tua obra uma quantia que até me é pesada, mas eu quero dar. É você e Deus. Ou você quer abençoar uma pessoa necessitada? É você e Deus. Mas uma coisa eu quero dizer, como João Batista dizia, convém que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. Se você está assumindo uma consagração pessoal sua com Deus, um compromisso novo ou até retomando um antigo, agora peça para o Senhor. Deus, eu entrego meus planos, meus sonhos. Eu essa semana, Senhor, estarei subindo ao lugar alto da comunhão contigo. Depois, a tua glória vem sobre mim. Senhor Deus, dá-nos uma igreja que cada membro te ame acima de tudo. Livra-nos de amar as coisas, Senhor. temos as coisas, mas para abençoar a tua obra, para abençoar vidas. Senhor Deus, que fase linda foi essa de Salomão. Um moço inexperiente, bem jovem ainda, mas teve uma conduta de um adulto espiritual. Era um gigante espiritual que estava ali, Senhor. O Senhor testou ele e ele foi aprovado. Quem aqui está começando coisas novas na sua vida, não esqueça que tudo começa na presença de Deus e termina na presença de Deus. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Não te esquece disso. Com Ele tudo começa, e a consumação de tudo se dará na presença dEle. E se alguém está entre nós e ainda não é convertido a Jesus, ou está desviado dos caminhos do Senhor, tudo que eu posso te pedir e te convidar nesta noite: entrega a tua vida, entrega o tipo de vida, aquelas coisas que tu julgas importantes, até mais importante que Deus tem julgado, aquilo que tu julga que não poderia viver sem, entrega, sacrifica, sacrifica. As bênçãos vêm depois do sacrifício. Faz isso agora, e Deus vai te honrar. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão generoso, tão bondoso, tão misericordioso com nós. Que riqueza, Senhor, cada vez que eu leio a tua palavra, cada vez que nós ministramos a palavra, começa a brotar tesouros de dentro da Escritura. E eu não quero jogar esses tesouros fora, Senhor. Eu quero viver usufruindo os tesouros da tua palavra. E todos que assim querem, podem dizer amém, amém e amém. É, a palavra de Deus é assim. É assim. Quanto mais sacrifício entrega, mais retorna. Deus falou contigo? Então, deixe essa semente brotar no seu coração. Não sufoque essa semente. Porque Jesus contou uma parábola que é possível sufocar a semente. Os brotos novos, Jesus falou desse perigo. Existe o perigo de Satanás vir e tirar tudo do seu coração que você ouviu agora, em 40 minutos, Satanás te tira isso em 10 segundos, se você não cuidar. Jesus falou dessa parábola, se você quer ler, leia em Marcos capítulo 4. O inimigo arranca tudo, se não cuidarmos. Mas eu sei que vocês vão cuidar.